confusão de pensamento. Uma mistura doida de sentimento que do nada te faz querer voltar no tempo pra tentar entender como isso tudo aconteceu. E como isso tudo aconteceu? Foi estranho quem um dia tanto conheceu. O que foi que morreu entre vocês dois? Será que vocês deixaram algo pra depois? Será que esse depois já não é agora? E esse agora está passando da hora? Será somente infantilidade? Se for, passa a oportunidade da alvara. Tem algo te comendo por dentro que te deixa ansiosa um bom tempo. E se esse não é o seu melhor momento de tentar decifrar como isso tudo aconteceu? Vai justificar o que aconteceu. Isso é estranho quem um dia tanto conheceu. O que foi que morreu entre vocês dois? Será que vocês deixaram algo pra depois? Fala, Bones!